da manhã, uma cidade tão estranha, um palhaço teve a manha de um banquete apresentar. E era um latão de lixo transportando Nova York, ketchup e caviar. E eu dormindo embriagado, um par de coxas do meu lado, eu sem saber se devia ou não tocar. Se era estrangeira, mãe, esposa, outra besteira que eu inventei de aprontar. Hoje é apenas um furo no futuro, por onde o passado começa a jorrar. E o ar que isola, na marra, pois enfermeiro quando agarra é que nem ordem de prisão. A ambulância me esperava, e aí o que rolava? Internamento e injeção. E lá em Serra Pelada, ouro no meio do nada, dor de barriga desgraçada resolveu me atacar. O show estava começando e eu no escuro me apertando e autografando sem parar. Hoje é apenas eu amei e com tantas me casei, mas agora é Raul Seixas que Raul vai encarar. Nem todo bem que conquistei, nem todo mal que eu causei me dão direito de poder lhe ensinar. Meu amigo Marceleza já me disse com certeza, não sou nenhuma ficção. E assim torto de verdade, com amor e com maldade, um abraço e até outra vez.